Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e hoje a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o capítulo de hoje fala sobre enxergar com os olhos da fé. É preciso enxergar além. Hoje, ao abrir a janela do meu quarto, vejo somente prédios ao redor. Que pena que na cidade grande não possa acordar e deparar com o verde em sua plenitude ou ouvir o canto livre dos pássaros. Contemplar a perfeição das obras do Criador do Universo, não existe nada mais belo. Mas, digo a mim mesma, se agora fechar meus olhos e reclinar a minha cabeça, que obra bela tenho dentro de mim para contemplar? Quando uma mulher engravida, ela se pega pensando em como será o rostinho do filho, como será até mesmo seu sorriso. Mas os meses, os anos se passam, vemos o nosso fruto crescer, desenvolver e então pensamos: como manter o controle daquele ser que hoje tem opinião própria? Suas vontades ganham autonomia, ele não quer mais viver de acordo com as nossas orientações, ele deseja viver suas histórias, suas escolhas. Por essa razão, não dá mais ouvido aos conselhos e quando nos escuta é como quem ouve mais uma voz ao longe, no meio da multidão. E nós vamos desanimar com isso, mamães? Vamos desistir daquele rostinho tão desejado, daquele sorriso tão almejado? Não, mil vezes não. Na cidade grande, o som dos pássaros e a beleza das árvores cederam lugar às grandes construções. Temos de ver o fruto do nosso ventre da mesma maneira. Eles não se perderão de nossos conselhos para sempre, mas, por intermédio de nossas orações, eles se transformarão em gigantes, em grandes construções estabelecidas dentro do projeto de Deus para enfrentar as adversidades da vida. Muitas vezes, pode parecer um pouco estranho o processo da construção. Entretanto, não podemos nos esquecer de que o arquiteto da criação é perfeito e que os nossos olhos naturais hoje é imperfeito. Amanhã será uma bela construção para que todos possam ver a maravilhosa obra do Criador. Você não pode desistir no meio da construção. Se chegarmos ao terreno e nos depararmos somente com ferros, pedras, areia e cimento, achando aquilo tudo muito feio em um primeiro momento, devemos nos lembrar de que o projeto para o seu filho está nas mãos do maior arquiteto de todos, o Senhor Jesus. Mãe, só você sabe o que planejou para o seu filho. Não a sua vontade, mas a vontade de Deus fluindo na vida de seu filho. Por isso, não importa o que as pessoas veem, a sua planta está nas mãos de Deus.